Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Bem, vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos. Vamos tratar, referente ao módulo 2, a apostila número 3, onde nós vemos o dualismo da filosofia Sankhya. Então, apostila 3. Nesse estudo de Sankhya, nós encontramos muitas vezes diferentes interpretações, diferentes abordagens feitas sobre a filosofia Sankhya. Originalmente, a filosofia Sankhya aparece, é apresentada no Srimad Bhagavatam e também no Bhagavad Gita. A mesma filosofia que Sankhya, ou melhor, a mesma filosofia que Kapiladeva apresenta, está presente tanto no Bhagavad Gita quanto no Bhagavatam. Tanto que no próprio Bhagavatam é onde se apresenta a história de Kapiladeva, a biografia de Kapiladeva dentro do mito védico, né, de Kapiladeva, o filho de um grande sábio, um grande yogi, Kardama Muni. No entanto, nos últimos 150, nos últimos 200 anos, pelo menos, muitas interpretações e traduções, principalmente, foram feitas sobre o Yoga Sutra de Patanjali, mais de 1.600 comentários, mais de 1.600 traduções nós encontramos referentes ao Yoga Sutra de Patanjali. O ponto é que a influência que o Sankhya apresenta no Tratado de Patanjali se refere ao Sankhya de Kapiladeva original, do Kapiladeva, dentro do que nós já falamos sobre os Satdarshanas, as seis filosofias principais, as filosofias ortodoxas, as doutrinas ortodoxas da tradição antiga da Índia, do antigo hinduísmo, onde, dizer hinduísmo às vezes acaba confundindo um pouco, vamos pensar assim dentro dos termos védicos, ok? Onde a influência dessas filosofias tinha uma ligação muito estreita com a tradição. Na apostila mesmo vocês encontram que ocorreu no período ali contemporâneo mesmo a Patanjali, século 3 antes de Cristo, o ressurgimento após, na verdade, após Shankaracharya, algumas mudanças históricas, políticas, sociais, culturais acabaram influenciando também a produção filosófica desse período, certo? O que é indicado pelas inúmeras bhāṣyas, né? São os comentários, bhāṣyas, comentários feitos, agora não apenas às obras de Shankaracharya, mas também a outras obras, como a própria filosofia Sankhya, interpretações do Yoga, interpretações do Vedanta, certo? São assim as três que nos importa aqui no contexto e as que mais sofreram interpretações ou até mesmo desvios originais da tradição. Então, nesse período de Patanjali ocorre a presença desse um outro sábio também chamado ou com o mesmo título de Vyasa, né? Vyasa foi o compilador de todas essas escrituras antigas, né? Dos Vedas e também do Vedanta. E esse Vyasa acabou dando alguns comentários, fez um comentário famoso, no qual, inclusive, recentemente temos, nos últimos 10 anos, pesquisas feitas em Oxford, em universidades da Europa e dos Estados Unidos, mostrando ou levantando dados em relação à fidedignidade, ou o lado fidedigno dessas interpretações, e até mesmo desse comentário que é dado sobre a obra de Patanjali em nome de Vyasa, onde entendemos que, sendo um termo, hoje podemos encontrar um Vyasa com características pessoais, mas que não tem nada em absoluto a ver com o Vyasa original, Badraina Vyasadeva. Enfim, esse ponto é para a gente tentar deixar claro que a influência que Patanjali apresenta em seu tratado Yoga Sutra do conceito de Sankhya é em relação ao Sankhya original. Esse Sankhya original, como eu falei, está no Bhagavad Gita, está no Srimad Bhagavatam. Aqui na apostila, vamos acompanhar um pouco o que está sendo apresentado. Entendemos que há uma apresentação de dualismo. Esse é um primeiro ponto que nós temos que tentar entender a relação entre dualismo e dualidade. Uma dicotomia muito clara nesses conceitos. Quando nós pensamos em dualidade, pensamos em oposições, pensamos em características distintas, matéria e consciência, por exemplo, certo? O frio do gelo e o calor do fogo. Isso são dualidades, dualidades dos elementos da matéria. Dualismo se refere a dois aspectos de um mesmo elemento, ou dois aspectos, duas faces, duas características de um mesmo objeto, de uma mesma pessoa. Então, Sankhya apresenta uma ideia dual. Apresenta uma ideia de dualismo, não de dualidade. A dualidade pode ser entendida também no aspecto de Ishvara e Prakriti. Ishvara, a consciência suprema, o verdadeiro desfrutador, né, o verdadeiro controlador, ou também, como é apresentado, Purusha. Purusha é a pessoa, tanto a pessoa individual, o ser individual, aí então sinônimo de Jiva, Atman, como também de Parampurusha, como nós vemos no 15º capítulo do Bhagavad Gita, né, o Purushottama. Tama, a natureza densa, a matéria. Acima, ut, acima, Uttama, acima da natureza material. Purusha, a pessoa transcendente, a pessoa suprema. Esse aspecto se refere ao absoluto, ao supremo. O Ishvara é esse mesmo conceito, na sua função de controlador. E a natureza da qual é criada, todas as variedades presentes, né, como nós podemos ver no mundo material mesmo, o campo físico, o campo fenomenal. Tudo isto é gerado a partir de Ishvara, a partir de Purushottama. Só que dentro dessas criações existem as individualidades infinitesimais, que são as atmas, as jivatmas. Essas jivatmas também são consideradas, então, purushas, porque possuímos uma forma, porque possuímos uma swarupa, ou porque somos dotados de individualidade, de personalidade, de características pessoais. Isso define, então, Purusha. Mas quando entendemos os aspectos mais profundos de Sankhya, devemos entender essa distinção. Então, também existe ali uma diferenciação entre Deus, ou o Absoluto, e a Jiva, a alma infinitesimal. Isto é uma característica do dualismo, não é uma dualidade, mas um dualismo. Um aspecto do divino, qualitativamente, se manifesta no aspecto infinitesimal, que é o ser vivo, que é o ser humano, que são todos os seres dependentes do absoluto. Então, dualismo aqui também se manifesta como as características da mesma personalidade, as características de um mesmo absoluto, de um mesmo supremo. Onde nós vemos então Nirguna Brahman e Saguna Brahman. O Nirguna, Nir, mesmo aspecto de sufixo de negação, Nir. Guna, guna, qualidades. Então, Nirguna, sem qualidades, sem aspectos que o definem como uma individualidade ou como uma personalidade. Nirguna, sem atributos. Brahman, o aspecto impessoal ou o aspecto transcendente. Nirguna Brahman. Então, o aspecto transcendente que não é dotado de qualidades, que não é dotado de atributos. Brahman, então, entendemos que não é apenas o aspecto da energia de Deus. Brahman aqui em Sankhya vai significar o transcendente. Nirguna, o transcendente impessoal, o transcendente é apenas como energia e não como pessoa, Nirguna. Essa mesma natureza, essa mesma qualidade do absoluto vai se manifestar também como Saguna Brahman, Sa, junto, possuído, né? Dotado de guna, dotado de qualidades, dotado de atributos. Então, Saguna Brahman vai se referir ao aspecto pessoal, ao aspecto individual do absoluto, do Brahman. Então temos ali um dualismo. Esse Brahman, ele se manifesta dual e não dual. Ele se manifesta como energia e se manifesta como pessoa. Ok? Esta é uma primeira abordagem desse dualismo de Sankhya. Agora, também encontramos, dentro do processo da realização do yoga, aqui também os termos Nirvikalpa Samadhi, ou Nirvikalpa. Nirvikalpa diz respeito ao processo de você focar, de você se concentrar em algo que não é conhecido, em algo que você não conhece, em algo que você tem que desbravar, certo? Algo que você tem que pensar, e no ato de pensar, você tem que trabalhar a discriminação para saber, dentro daquele objeto do pensamento, dentro daquele objeto da meditação, o que é real e o que é transitório. Então, exige, dentro desse aspecto do Nirguna Brahman, um trabalho ainda da discriminação, um trabalho ainda mental, um trabalho do intelecto, o que dificulta, né, o que dificulta a realização transcendente do absoluto para o yogi. Porque o yogi vai estar em meio a esta nuvem sem forma, a esta nuvem de energia, tentando distinguir dessa energia o que é o eu, o que não é o eu, o que é eterno, o que é criação mental, o que é designação mental. E aí a meditação passa, o samadhi, sampragnata, passa a ser algo focado ainda em objetos ou conteúdos mentais que exigirão prajñāta. Prajñāta está ligado a jñāta. Jñāta é o ato de questionar, o ato de inquirir, o ato de trabalhar o processo de cognição, o processo de percepção, o processo de entendimento. Então, não é um processo em que você recebe, mas um processo em que você deve executar algo. Certo? Então a meditação ela acaba sendo mais um processo criado por você do que um processo em si, um processo do que ela realmente é, a meditação. No caso de Saguna Brahman, nós encontramos o Savikalpa, onde você interage com um objeto ou com um elemento do pensamento que já é conhecido para você, não é algo desconhecido, não é um objeto que exija sua atenção. Imagine você num local desconhecido, num ambiente assim meio inóspito, né? Em que você não tem nenhuma habilidade ali, tipo algo como um deserto ou algo como na Antártida, né? Um local completamente inóspito e assim inapropriado para você. Considerando que você não é uma pessoa daquele local, não é um pesquisador, não é um turista, aventureiro, mas apareceu ali. Imagine assim as dificuldades que você teria, né, para sobreviver, para relaxar, né? É uma situação de estresse. Para quem sobe os Himalaias, por exemplo, não tem muito momento assim de relaxar, né? Você está qualquer momento pode despencar uma pedra, descer uma geleira, enfim, são animais, são cascalhos, são precipícios, é uma situação assim que não te permite ficar calmo e receber. É esta a ideia de Nirguna Brahman. Em Saguna Brahman é quando você está numa situação jamais conhecida. Agora, tentamos entender isso no aspecto transcendente, isso no aspecto da busca do processo interior espiritual, né? Em você então desbravar um terreno que você não conhece. O Brahman de Nirguna é um aspecto que está em transformação, que está um contínuo fluxo, certo? De energia. Enquanto que em Saguna Brahman existe esse fluxo, existe esta transformação, mas existe um ponto, existe um centro, existe uma pessoa, existe um emanador dessa energia. Então você já tem um referencial, você tem ali um direcionamento para o seu processo meditativo. Também a mesma ideia está aí presente em Asampragnata Samadhi. Você se concentra simplesmente no ato da meditação. Então você não exige, ou não é exigido do yogi, esse trabalho de discriminação, porque agora já tem diante de si a verdade absoluta. Isso está ligado ao que nós já falamos sobre o aspecto de Bhagavan, que é justamente esse de Saguna Brahman, ele é completo. Ele inclui o aspecto de Paramatma e o aspecto Brahman, que é o aspecto relacionado aqui ao Nirguna Brahman. Então, quando você está no Nirguna, ou a meditação dentro do aspecto de Nirguna Brahman, é uma meditação ainda a ser desbravada. É um estágio ainda a ser desenvolvido, a ser aprofundado, é um estágio preliminar. Enquanto que Saguna Brahman você já tem a referência, você já tem o caminho, você já tem ali o objeto da meditação, que, ao contrário do Nirguna, não é um objeto físico, um objeto de conteúdo mental, mas um elemento de referência no campo transcendente. Então, esse dualismo é que Sankhya vai trabalhar, ou que vai ser usada, utilizado desses conceitos por Patanjali no Yoga Sutra. E esse é o ponto central do Yoga Sutra, que nós vamos ver. Ainda dentro de Sankhya, existem três fundamentos, ou três categorias importantes de serem entendidas. Como nós já falamos, uma delas é Ishvara, o controlador e desfrutador absoluto de todas as ações, e que é compreendido como a pessoa suprema, o Mahapurusha, ou, como eu falei, Purusha Uttama. O segundo aspecto é Purusha, o o ser infinitesimal. Então, quando nós pensamos em Mahapurusha ou Purushottama, estamos nos referindo a Ishvara, estamos nos referindo a Bhagavan, a pessoa do divino, a pessoa absoluta. Purusha, dentro do Yoga Sutra de Patanjali, dentro do próprio Bhagavad Gita, Purusha simplesmente se refere ao ser infinitesimal. Purusha, sinônimo de Jiva Atma, alma infinitesimal. E Prakriti, Prakriti, a energia material. Esta é a dualidade. Certo? A dualidade, então, de Sankhya é entre Ishvara, ou Purusha, e Prakriti, a consciência transcendente e a natureza material, a energia material. A energia espiritual, energia material. Que, em última análise, isso em Beda-Beda, Tattva, a doutrina de Chaitanya vai mostrar que mesmo a natureza material é oriunda da transcendência, oriunda de aspectos ou de uma substância fundamental que é espiritual. Um detalhe importante também para se entender Prakriti, dentro do Yoga Sutra é, na relação com o Bhagavad Gita, esta Prakriti se expressa no corpo dos seres vivos como Kshetra. Kshetra é o corpo ou o campo de atividades. Outro ponto assim importante do Sankhya vai ser a divisão. Entender Sankhya como a metafísica, como os fundamentos da realidade. Entender o que fundamenta a realidade física, fenomenal, material, onde nós vivemos, incluindo até mesmo o nosso próprio corpo. Então, dentro desta dualidade, Purusha e Prakriti, existe 24 elementos. 24 elementos. Esses 24 elementos aqui vão constituir toda a natureza material. A interação que o Purusha, ou a Jiva Atma, a alma espiritual, vai ter com a natureza material Prakriti e vai acabar desenvolvendo o esquecimento de sua real natureza, se deve à Avidya Shakti. Essa Avidya Shakti é como que uma força contrária do ímã. Sabe, o ímã, quando você coloca num polo magnético oposto, ele não se atrai, ele se afasta. Então, essa Avidya Shakti é mais ou menos isto, algo parecido com uma polaridade oposta que é produzida por Prakriti, onde a alma espiritual, ela não vai, devido a essa avidya, a essa ignorância, ela não vai se aproximar, se interessar por sua relação com o Supremo. Mas ela vai se atrair pela energia material, por Prakriti. Certo? Então, esse é um ponto interessante de se entender esse conceito de avidya, Shakti. Shakti é potência, energia, é força. Avidya, da ignorância. Então, o conhecimento é de fundamental importância. Por isso que Patanjali utiliza Sankhya, com um aprofundamento discriminatório possível de se alcançar esse estado de Vidya Shakti, de alcançar o estágio de conhecimento, a potência do conhecimento, que se opõe à Avidya Shakti, Vidya, conhecimento. Aí vem a palavra Veda, Veda, Vidya. Então, Avidya é não conhecimento, é a ignorância. A formulação científica do Ocidente foi realizada na metafísica aristotélica e na Sankhya de Kapila, na Índia. Então, nós temos, de certa forma, expresso na tradição do pensamento ocidental, principalmente metafísico, os conceitos básicos de Aristóteles. Aristóteles é assim uma cabeça importante na formulação da tradição metafísica do Ocidente. enquanto que na Índia a referência é justamente Kapila. A diferença decorre de termos da tradição de Sankhya. Que é, na verdade, um fator assim de conhecimento entre o eu, o observador, e a natureza, ou o objeto do conhecimento. Certo? Quando baseado ainda na concepção monista, na concepção de Nirguna Brahman, o que ocorre é que o sujeito se confunde com o objeto. O sujeito observador e o objeto observado, nessa concepção nirguna de não possuir atributos, faz com que a consciência do observador se funda na consciência daquele objeto observado. É uma coisa um pouco ainda, às vezes, confusa para nós, mas é nessa sutileza que Sankhya tenta estabelecer o seu dualismo, que o objeto sendo observado, o olho que está observando, o elemento físico, o globo ocular, o mecanismo cognitivo da observação, tudo isto é campo de ação, tudo isto é corpo, tudo isto é Prakriti. O que é o observador é a consciência ou a alma que tem condições de ver. É como a ideia de que nós não vemos porque temos olhos, mas porque a alma pode ver. Entende? Os olhos e todos os elementos fisiológicos, todos os elementos psíquicos, todos os elementos neurológicos envolvidos nisso, bem como os elementos fenomenais presentes no campo físico de observação, tudo isto é definido como kshetra, campo de atividade da alma. Então, o único observador é a alma individual. Ok? E esta alma individual, ela nunca se torna o objeto que ela observa, porque aí é a dualidade. Esta alma que observa, esta alma que tem poder para ver, é o sujeito. E tudo mais é objeto, tudo mais é kshetra, ou jnata. Jnata é o objeto do conhecimento, aquilo que pode ser conhecido. E o conhecedor ou o observador, também é chamado de Drishta, é Gyaya. Gyaya vem de Jnana, o conhecedor. Então, a observação não parte dos olhos, a observação não parte da mente, do campo psíquico, a observação não parte do intelecto. Em Nirguna Brahman, o processo meditativo ainda inclui ou ainda se limita ao campo cognitivo, o campo do intelecto, que nós vamos ver aí no módulo 3, as coberturas, os coxas. Então, esse campo do intelecto ainda faz parte do campo de atividades. Todos estes são campos de atividades. A verdadeira meditação, ou meditação no nível mais profundo, ou mesmo Saguna Brahman, um aspecto dotado de atributos, é quando nós percebemos ou observamos, não com os elementos físicos, os órgãos dos sentidos físicos do corpo, mas com a consciência, com o poder que a alma possui de observar, de ver, de perceber. Então, essa diferença que vai dar aí uma guinada na diferenciação entre a metafísica ocidental e a metafísica Sankhya, certo? Não que a metafísica de Aristóteles não inclua esse aspecto. Na verdade, a metafísica aristotélica ela não parte desse ponto mais profundo do ser. Ainda é um trabalho metafísico cognitivo, ainda no campo da interação do intelecto, diríamos ainda no aspecto da Nirguna Brahman. Entende? No aspecto do empirismo, do observar para transformar. Bem, a condição da alma infinitesimal. O que vai tirar a alma infinitesimal dessa condição de avidia, de ignorância, vai ser justamente a inteligência, a capacidade de discriminação, viveka, para distinguir a prakriti, a energia material, o seu próprio ego, ahamkara, sua mente, manas, seus sentidos de percepção, indriyas, e o seu kshetra, o seu campo de atividades, para que as suas atividades, o karma, sejam favoráveis, sukha, e não desfavoráveis, dukkha. E dessa forma, pode-se então estabelecer uma relação fundamentada em sua essência constitucional, e alcançar a liberação, Kaivalya, dos limites da matéria, o que gera os condicionamentos da alma no mundo material, que é definido como samsara, que às vezes erroneamente é chamado de reencarnação. Não é bem isto. É o mecanismo do karma, o mecanismo da lei sutil, de uma mecânica sutil, que condiciona a alma ao ciclo de nascimentos e mortes. Nós vamos ver também no texto, na página onde temos que Advaita Vada e Beda Tattva. Então, primeiro se refere a Advaita Vada à filosofia monista, ao aspecto monismo do absoluto, que é o Nirguna Brahman. O segundo, ao dualismo, ao aspecto, esse baseado bastante no conceito de Sankhya, mas o aspecto de Saguna Brahman. E Beda Beda, que é a dualidade na unidade, e a unidade dual, ou seja, a fusão, a síntese, tanto da dualidade quanto da não-dualidade. Gostaria de tentar deixar claro alguns aspectos de Sankhya. Claro que não é uma coisa tão simples, né? Não é um trabalho tão simples a compreensão desses aspectos, pelo menos esses três primeiros, né, que são os mais importantes de termos definidos, de termos registrados. Mas, em uma primeira abordagem, podemos ver que Sankhya, ao dividir os 24 elementos, nós temos aqui numerados no pé da página, que são os seguintes: das afirmações autorizadas proferidas pelos sábios e contidas na tradição védica e nos aforismos do Vedanta Sutra, pode-se obter a seguinte compreensão acerca dos componentes deste mundo: terra, fogo, ar, água, éter. São cinco elementos densos, cinco elementos mais grosseiros, materiais, que é chamado de Mahabhuta. Depois temos o falso ego, a inteligência e os três modos da natureza em seu estado manifesto, que inclui os olhos, os narizes, os ouvidos, os nariz, não, o nariz, a língua e a pele, que são os cinco sentidos de aquisição de conhecimento. Também inclui-se a voz, pernas, mãos, ânus, órgãos genitais, os cinco sentidos funcionais, a mente, que é também considerado um sentido, só que um sentido superior, interior. Incluindo a mente, temos então 11 sentidos. Depois soma-se a esses 5 objetos dos sentidos o olfato. Então, nesse primeiro 11 sentidos, está se referindo ao ser, ao campo individual. Agora nós temos o campo externo, campo objetivo, que são olfato, paladar, forma, tato e som. Agregado desses 24 elementos é chamado de o campo de atividades, que é o Kshetra. Então tudo isto é Kshetra. Indo do elemento mais simples ou mais básico, que é a terra, que é o fogo, a água, o ar e o éter, até o som, incluindo a percepção do som, a mente que ouve o som. Tudo isto é Kshetra, tudo isto é campo de atividades. O estudo analítico desses 24 elementos possibilita a compreensão do campo de atividades, onde ocorrerá a manifestação do desejo, do ódio, da felicidade e do sofrimento. Estes são interações e representações dos 5 elementos densos do corpo físico. Ora, se nós entendemos que o corpo, na condição em que nos encontramos, está envolvida por esse oceano, feito de todos esses elementos, e entendemos que todos esses elementos são transitórios, embora suas características elementares sejam eternas, mas ele, em termos de constituição, é temporário. O eterno é o observador. O eterno é a condição ou a constituição essencial do ser. E essa relação que o ser possui não pode ser com algo transitório, e sim com algo absoluto, eterno, transcendente. Então, esse dualismo é o ponto central da filosofia de Sankhya, entre a relação do ser individual, que é eterno, com o ser absoluto, que também é eterno, e que ambos mantêm em si suas individualidades. A essência do dualismo de Sankhya. Aqui no verso 39 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, é expresso o seguinte: até agora descrevi este conhecimento a você através do estudo analítico. Ouça, então, enquanto eu explico em termos de trabalho sem resultados frutivos. Quando você agir segundo este conhecimento, poderá livrar-se do cativeiro decorrente das ações. Então, nesse verso 39, ele está concluindo o conhecimento de Sankhya. O estudo analítico da natureza é o estudo de Sankhya, estudo da filosofia metafísica do yoga. No verso anterior ele diz: lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganha, vitória ou derrota. Abandonando esse procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Então, o ponto não é a dualidade da ação. Ação e reação. Nem mesmo o resultado que você está causando, mas o ato de agir, o ato de cumprir com algo que deve ser cumprido, com o dever, certo? Esse é o ponto central da filosofia Sankhya. Você cumprir o seu dever, você executar o seu dever. Pois não é a dualidade que vai interferir no seu ser, mas a não consciência desse dualismo entre você, a alma, e o absoluto. Toda ação que executamos dentro da visão de Sankhya, e claro, no yoga, deve ser uma ação nesta relação da dualidade, ou melhor, dualismo entre o eu individual e o eu absoluto, o eu supremo. E no verso 39, o final dele é bem interessante, porque Krishna está falando a respeito de Kaivalya, a respeito da liberação, a respeito de você encerrar o ciclo de karma, né? Você agindo com essa consciência, a consciência da ação e não do resultado da ação, é você não se atar às reações do trabalho, não se atar às reações da atividade. E ao longo aqui do capítulo 2, né, nesses versos anteriores, o que foi feito foi justamente uma descrição, primeiro, da alma, né, do que é a alma, depois uma descrição prévia sobre a ação, sobre a presença do ser nesses 24 elementos, de como a ação do ser dentro do corpo do Kshetra pode ajudá-lo a se liberar, como é concluído aqui nesse 39, como a se condicionar, que é o que nós veremos em versos adiante, aqui desse capítulo 2 do Bhagavad Gita. Por exemplo, no verso 44, nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material, e que se deixam confundir por estas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar devoção em yoga ao Senhor Absoluto, ao Ser Supremo. Então nós vemos que Sankhya dá essa discriminação inicial. Ela apresenta um conhecimento, apresenta um método, né, pelo qual você pode não se prender à natureza. E depois disso ele mostra. Agora vou mostrar o resultado de você agir não consciente desse mecanismo, não consciente desse conhecimento. Bem, espero aí que tenha ajudado a compreensão de mais alguns pontos. Qualquer dúvida, peço, por favor, mandem e-mail e vamos tentando esclarecer mais esses aspectos da filosofia do yoga. Agradeço a atenção de todos. Om Tat Sat.